074. Qual é a minha tarde para hoje? Reportar. Três, tá na perna do vento. Pronto, para gerar base? Positivo. Ok, autorizado base, aguardando visualização de pouso. 03. Olimpo 03, tem autorizado toque arremetido, pista 1-0, vento 1-1-0, grau 0,619, ajuste no 04, Olimpo 03. Eu tenho autorizado toque arremetido. Rodou o Rio 5972 para o pushback em frente ao terminal de carga da Israel. Autorizado, reporte para o táxi. Pushback, acionamento. Acionado, obrigado. Olimpo 03, toque e arremete aos 35, curva à esquerda, reporte na perna do vento, pronto para girar base. 03, curva na esquerda, portará a perna do vento para girar base. Axo Rio 5972, 3 horas e 45, alterna Campinas, 3 a bordo. Aqui é Cota 345, Campinas com 3 também. Privado táxi de Olimete, reporte todos para a plantura de colégio. Serei para a plantura de colégio. 03, ponto, está gerando a base. Autorizado base, reporte reto na final, pistão 0, Olimpo 03. 3. Para pushback, acionamento, gol 9071, na posição 3. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, Samará. 03, avistado na base, autorizado o toque remetido pisto no zero, vento 110 graus, 0,219. Olimpo 03. 03, toque remetida. Salvadora, total 9908, informação essa. Tal 9908, minutinho para contar a aprovação. A linha mantém piso no zero. Confirme a 5972, a linha mantém piso no zero. 5972, tem que ser cortado, a linha mantém, entendeu? Objeto 6747, pode ser? 6747 é um probleminha técnico, e companhia resolvida, vai prosseguir o voo para Guarulhos. Gostaria de confirmar se é a autorização está válida ou se terá nova autorização. É, no caso não está válida porque passou do tempo. Se tivesse dentro do tempo dos 40 minutos, estaria válida. Agora é só que nem for, em 3:30, ok? Poderia confirmar, não está válida, porém? Não, é, venceu já. No caso está para 23:30, agora é 0040, já venceu. Aí no caso tem que fazer uma nova. Olimpo 03, tocou remeteu aos 4-1, reporte perna do vento, pistão 0 para girar base. 03, reporte perna do vento para girar base. Rio 5972, tem autorizado a decolagem, pistão 0, vento 1 centena 0,629. Livre decolagem, 5972. Para o táxi, o voo 9071 com 83 a bordo, alternando com o finch, 2 horas e 50 de autonomia. Tá, 250 com FIS, 83, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Camarada, pronto, ponto de espera pronto, gol 9071. total. 4x4? Ok, total 9908, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10 com curva à direita, na saída da El, Rodel Leda e a pausa direto Sagaz. Frequência do controle 119.8, código transponder 5405. O controle 5405, transponder total 9908. Correto, reporte para o push. Pronto, push. O push está pronto para girar a base. Olimpo 03, aguarde para girar a base. Guardando 03. E 5972, decola aos 42, controle 119.8. 198, obrigado. Total está pronto para girar estacionamento. Total 9908, só confirmando, para receber um dia aí, deverá decolar pelo menos 0100, tem? Para o 58. 0100, ciente. No ponto de espera, pronto, gol 9071. Gol 9071, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1, 0 grau, 0629. Autorizado a linha de decolar, gol 9071. Boa noite, Gal, boa noite. Salvador, gol 1074, posição 06 para pushback acionamento. Autorizado, reporte para o táxi, gol 1074. Autoridade chamará para o táxi, gol 1074. Olimpo 03, autorizado base pela esquerda. Informarei para o Olimpo 037, tem que ser a curva de decolagem, vento 1.0 grau, 0.19. Olimpo 03. 03, está iniciando a curva base e aguardando o pistolismo. Positivo. Salvador, boa noite, Portugal. Sejam, boa noite. Portugal 019, Cocker Dent, descend 2000 feet via Bonfio Arrival, QNH 1014. 2000 feet, QNH 1014, Ident, Bonfio Arrival. 9071. Olimpo 03, pista livre, tem autorizado toque arremetida, pista no zero, vento 1.10 graus, 0.19, Olimpo 03. 03, livre, toque arremetida, com trem baixo checado na final do 1.0. Sim, tem. Gol 9071, decola aos 45, controle 119.8. 19809471. É o gol 9071 decolado, passando 1.500 pés. Gol 9071, contato radar, suba ao 360. 360, 9071. Nove sete dois, VoIP Dance. Deve, 5972. Olimpo 03, tocou arremeteu aos 47, curva esquerda, reporta na perna do vento, pronto para girar base. 03, curva na esquerda, reportará na do vento, pronto para girar base. Parece que ficou pelo 55, ok? Nosso plano. Bom, 55, toma aqui e chamaremos pela cópia. 6747. Obrigado. O 10074 para o táxi com 190 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternando Galeão. Copiado, Galeão 345 190. Autorizado prosseguir o táxi via taxiway Juliette Alfa. Reporta um ponto para pronto para decolagem. Juliette Alfa, reportará ponto espera, vou no 074. Está gerando base. Livre toque arremetido. Confirmando o Olimpo 03, autorizado toque arremetido, pista no zero. Zero, pronto. Olimpo 03, autorizado toque arremetido, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 08 nós. Olimpo 03. 03, livre toque arremetida. Gol no 074, após a passagem do P3 da Força Aérea, alinha e mantém pista no zero. Após a passagem da aeronave da Força Aérea, alinha e mantém pista no zero. Gol no 074. 9071, chame Centro Recife, 1251. 1251, meu gol 9071. Total para o pisco de estacionamento? Para o pisco, sim. Afirmativo. Para o Marcos, chamou? Total 9908. Alto no zero, reposto para o táxi. Passará. Olimpo 03, tocou o arremetão 52, curva esquerda, reporte na perna do vento, pista no zero para girar a base. 03. Torre Salvador Oxenar 6224, está no gate 1 para o pushback a funcionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Passará para o táxi, Oxenar 6224. Ou no 074, autorizada decolagem pisto no 0, vento 1 no 0 grau, 0629. Livre decolagem, pisto no 0, 1 no 074. Mais ou menos, pronto para girar a base. Pouso final. Ok, gente, Olimpo 03, tem autorizado pelo Vitão, pisto no 0, vento 1 no 0 grau, 0,19, hoje no 04, Olimpo 03. 03. Ano 074, da cola 54, controle 119, décima 8. 119,8, ano 074, grato, boa noite. Boa noite. O objeto 6747, nós não recebemos um plano aqui, mas não entramos em contato com o centro, não vai fazer um contato lá com a sala de plano de voo para checar. Só que o plantão foi por 55, foi isso? Afirmo, 55, de acordo com o nosso trabalho. Tá, ok. Foi um novo plano no caso, não é isso? Confirme? Foi um novo plano nesse caso, não é isso? Isso, é, parece que foi um novo plano, só. Tá, ok. Vou checar aqui e eu te passo a resposta. Doutor 9908, com 3 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, Alterna Galeão, pronto, pai. Doutor, muito boa noite, eu tenho 3600, informação, e 3600, reporte Judas. Estamos na proa de Maré, cruzando 230. Está voando Judas? Negativo, então, 3600, cruzando o nível 230 para 150 na descida Mária e na proa de Mário. Gente, na proa de Mário, o senhor a 26.5 milhas vai passar Judas. Reporte Judas. Ok, então confirmar, proa de Judas. Reportará Judas, certo. Com 074, restrito nível 340, voo Eudes. Chané 6224, está pronto para o táxi 107, Salvador, 2 horas, 1 hora e 50 de autonomia. Voo Eudes. Restrito 340, voo Eudes, com 074. No 737, sua direita, reporte no ponto para o ponto para o colégio. No 727 à direita, reportará para a decolagem Oxenar 224. Ali mantém pisto no zero. Ali mantém no zero, total. Olimpo 03, seu solo foi 57, autorizado para seguir o táxi, reporte na intervenção delta para o cruzamento da pista. 3 está livrando a pista, reportará na delta para cruzamento. Olimpo 03, só fica atento aí, umas viaturas estão cruzando a pista, mesmo vai cruzar a taxa Alfa aí, ok? Observando a mesma. Charlie 03? Não, só para informar algumas viaturas aí que tá cruzando a Taxi Alpha, vai cruzar a Taxi Alpha, guarde passagem da mesma, o mesmo cruzando a pista agora. Ok, tá visual com a viatura, olha aqui, 03. Olimpo 03, só confirmando, irá manter a posição guardando a passagem do comboio para prosseguir para Delta, ok? Positivo, tá visual, Olimpo 03. Total 9908, autorizada a decolagem, pístolo 0, vento 1089. Autorizo 03 para seguir no táxi, as viaturas já cruzaram a alta. Positivo, reporte do táxi Delta pronto para o cruzamento da pista 1028, o Olimpo 03. 03, reportará. Pronto no ponto de espera da 10, Oxenai 622. Oxenai 6224, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, Oxenai 6224. Uno 074, chame Recife 1251. Recife 1251, gol Uno 074. Positivo. Torre o 6747, foi 1:10, tá? 1:10 da 1:10 Zulu, 6747. Ah, 1:10, tá ok, vou checar aqui junto ao centro. Obrigado. Total 9908, decola 0100, controle 119.8. Controle 198, 9908. Portugal 019, establishment localizer. Air Portugal 019, call tower frequency 118.95. 118.95, boa noite, Portugal 019. Controle Salvador, boa noite, total 9908. 9908, boa noite, Subo 320, vigilância. 320, autorizaria direto da eu? Autorizado. Obrigado. 6224. Boa noite, Portugal 019, ILS, runway 109 miles. Portugal 019, continue approach, standby runway vacate, wind 110 degrees, 06 knot. Altimeter 10.